Olá, então seja bem-vindo. Cá estamos, Tradição com Nutrição, semanalmente na Boa Nova, com a nutricionista Rita Moraes, e que naturalmente me traz aqui algumas sugestões e ideias sobre e como ter uma alimentação saudável. São muitos e foram já muitos os temas que vieram aqui à antena, que foram abordados, sempre em ocasiões pertinentes, até porque algumas delas foram comemoradas em dias mundiais. E, naturalmente, essa é uma atenção que também a nutricionista Rita Moraes tem para com aqueles que nos ouvem. E o destaque das próximas ou dos próximos programas, das próximas rúbricas, tem a ver um bocado com este tempo primaveril que agora chegou e que, naturalmente, nos leva a andar, a ter uma alimentação diferente, a beber mais líquidos, enfim, tudo isso. Há uma nota também importante e que nós também vamos falar nas próximas edições, que é a prevenção. A prevenção é a chave de muitas doenças e, portanto, temos que ter muito cuidado. E uma das que nós temos de ter é sobre hipertensão arterial, que é a rúbrica que hoje vamos precisamente falar e que também é uma das doenças que hoje muito se fala e que é uma preocupação também no nosso dia-a-dia, enfim, naqueles que procuram os serviços de saúde para ver este problema. Rita, obrigado mais uma vez por aqui estar. Hipertensão arterial, é mesmo assim? Olá a todos, obrigada mais uma vez. Hipertensão arterial foi o tema escolhido pela Organização Mundial de Saúde para celebrar o Dia Mundial da Saúde este ano, que foi já comemorado no dia 7 de abril. Esta data já é celebrada desde 1950. A hipertensão arterial potencia o risco de ataques cardíacos, derrames cardiovasculares e insuficiência renal. Pode ainda causar cegueira, irregularidades do ritmo cardíaco e insuficiência cardíaca. O risco de desenvolver estas complicações é maior na presença de outros fatores de risco cardiovasculares, tais como a diabetes. No mundo, um em cada três adultos tem hipertensão arterial. No entanto, a pressão arterial elevada pode ser prevenida e tratada. O risco de desenvolvimento de hipertensão arterial pode ser reduzido de várias formas, desde o reduzir a ingestão de sal, optar por uma dieta equilibrada, evitar o álcool, praticar atividade física de forma regular, manter um peso corporal saudável e evitar o uso de tabaco. Sabia que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo? Mais pessoas morrem anualmente por doenças cardiovasculares do que por qualquer outra causa. Para resumir, a hipertensão arterial é uma doença que geralmente não apresenta sintomas e cujo pilar base da prevenção e tratamento assenta na complementaridade entre um estilo de vida fisicamente ativo e uma alimentação adequada. Contudo, o recurso à medicação, devidamente prescrita pelo médico, pode ser importante na reversão da situação clínica de casos mais complexos. Este, entre outros temas, são problemas do nosso dia-a-dia. Hipertensão, nós temos falado em algumas, sobre esta doença algumas vezes, onde a alimentação aqui também tem um papel importante. É fundamental, tanto para prevenir como depois no seu tratamento, porque aqui o que é que está em causa? Tanto o sal como alimentos salgados. E o sal? Não é só o sal que é a ideia que as pessoas têm. Não, tenho de tirar o sal por causa de ter a tensão alta ou não ter. Não é só isso. Não é só isso. Porque o sal também está escondido em alguns alimentos. É tão simples quanto o queijo que nós comemos, a manteiga que comemos, o pão. Embora tenham reduzido o sal no pão, não foi o suficiente, como sim, podem imaginar. Alimentos como determinados molhos, determinadas tostas, bolachas, tudo isto tem sal. Ou sódio. Relembro, o bicarbonato de sódio que tantas donas de casa utilizam na alimentação. É uma tontice, porque tem sódio e faz aumentar a pressão arterial. Agora, na verdade, e desde que a Organização Mundial de Saúde voltou a reajustar os valores para a recomendação máxima de sal, basicamente é assim, os alimentos já têm sódio, que é o mineral que está em causa. Então, tudo aquilo que nós adicionamos já é um extra. Já é a mais. Na verdade, já nos vem prejudicar a saúde. nós temos substitutos, as ervas, as especiarias alimentares. Pode ir buscar de ser substituído o sal por outras, por outro tipo de coisa. E deve, que é para melhorar o paladar da comida, tornar a comida mais saborosa, temperar com antecedência. Depois, há também aquela ideia que eu já ouvi, é verdade, que se não usar o sal, depois a tensão baixa. Porque a pessoa diz, ai não, mas eu sinto-me mal, tenho que usar sal, porque a minha tensão baixa muito, é muito baixinha. Não, é errado. É porque tem que se ajustar ali alguma coisa na alimentação. Não propriamente no sal, não tem que se ajustar nada no sal. O que é que pode acontecer? Se calhar essa pessoa já está a tomar medicação. E então, pode ser uma medicação que não está ajustada e faz realmente ter as hipoglicémias. Agora, não é por comer pouco sal que tem aquelas hipoglicémias, não, hipotensões. Portanto, essa ideia está errada. Atenção. Hipertensão arterial é um também dos problemas do nosso dia-a-dia. Aliás, nós temos vindo a falar, e já falámos mais que uma vez disto, e a Rita Moraes, nutricionista responsável por esta rubrica, também acabou por fazer essa referência, em que não é sala mais, sala menos, que a tensão sobe ou não. Tudo vai da estrutura da pessoa, tudo vai dos outros problemas que as pessoas possam ter. A alimentação aí é mais, mais um complemento daquilo que, de facto, quer a pessoa toma para corrigir a hipertensão, quer mesmo o seu porte, porque também de pessoa para pessoa também isso varia e tem essas alterações, não é assim? Sim, e deixa-me aqui fazer outro parênteses, que é o sal tem consequências como, por exemplo, está relacionado com o aparecimento de cancros no estômago, por exemplo. Portanto, aqui fugimos só e não nos incidimos só na hipertensão. O sal não tem benefícios ao seu consumo. Tem, sim, muitas consequências e graves. Nós somos um país que por norma, comemos bem, somos um povo que come bem, tem uma alimentação, enfim, gabada por tudo e por todos, e temos esse hábito de apimentar um bocadinho as coisas, ou pelo menos dar-lhe um paladar diferente. Sim, sim, apimentar não haveria problema. Pois, torná-lo mais apetitoso, não é? Como disse, há outras maneiras de o fazer, mas é um cuidado que nós temos de ter, até porque daqui da hipertensão advém outro tipo de doenças mais graves e que pode... E voltamos ao mesmo, e o sal escondido nos alimentos. Geralmente aquelas coisas que nós temos típicas da nossa região são alimentos salgados, não é? Isso. E então, cuidados redobrados, voltamos ao mesmo. Reservar determinados alimentos para dia de festa e esporádicos. Não esquecer... Esses dias não faz mal. Exatamente. A hipertensão nesse faz mal. A hipertensão, depois mexe com tudo, mexe com o sedentarismo da própria pessoa, mexe, enfim, vai-se mexer com tudo. Hipertensão arterial. Rita Moraes, mais algum assunto sobre, mais algum pormenor sobre este assunto? Sobre esta? Para já, este assunto acaba por ter sempre imenso que se lhe diga, não é? E por isso é que na próxima rubrica nós iremos falar de uma palavra que é tão importante nas nossas vidas e vai ver que aqui, hoje, no que falámos, também vai ser essencial. E não é só na alimentação, como disse, de facto, no nosso dia-a-dia, a palavra que é prevenção, é a rubrica que nós vamos falar a seguir, na próxima semana, é o destaque e, portanto, tem que estar à frente de tudo e de todos, porque é por aí que se começam a trilhar grandes caminhos. Rita Moraes, obrigado por estar aqui mais uma vez presente. Hoje falámos sobre a hipertensão arterial e vamos voltar para a semana com mais um tema, prevenção, para falarmos então sobre esse assunto. Obrigado. Até à próxima semana. Até à próxima semana. Obrigado, Rita Moraes. Tradição com nutrição, semanalmente na Boa Nova, sempre na melhor companhia para uma alimentação saudável. Fique bem.